abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão da minha vida. Vou me gastar por inteiro, realizar teus desejos. Eu não quero nada em troca. Me deixe ficar aos teus pés, cercado por muitos, amado por poucos. É assim. Me deixe ficar aqui, pois sei que Deus está sempre a me proteger. Meu choro cessará ao amanhecer. Eu sei que nada vai me afastar de ti, Cordeiro. Deixe ficar aos teus pés, cercado por muitos, amado por poucos. É assim.